10:37, eu estou na linha neste momento com a professora Gisele Ricobon, ela que é secretária de Relações Institucionais e Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da CBN. UNILA, que está se expandindo cada vez mais internacionalmente, foram firmados na semana passada novos convênios de cooperação com universidades aqui do continente? Com certeza, essa é uma notícia que nos alegra muito, porque a nossa instituição ela já nasceu com uma vocação internacional, né, para a América Latina, e por isso formalizar esses convênios, principalmente com instituições já consolidadas e tradicionais na região, é extremamente importante para nós. Quais instituições são essas que fazem parte dessas novas parcerias da UNILA? Na última semana, nós formalizamos o convênio com a Universidade de Santiago. Essa é uma universidade que tem 164 anos de existência, né, bastante consolidada já no Chile. É uma universidade extremamente importante. Existe um ranqueamento internacional que considera a Universidade do Chile, de Santiago, como a décima, né, melhor universidade entre 200 melhores da América Latina. E para a UNILA é uma parceria extremamente importante e estratégica, né? Hoje, a USAT, como ela é conhecida, ela tem mais de 39 programas de mestrado, 17 programas de doutorado e em áreas também de acordo e de atuação conjunta com a nossa instituição. Então, por exemplo, o nosso interesse estratégico é no Instituto de Estudos Avançados, né? Principalmente para parcerias na pós-graduação. Então, o Instituto de Estudos Avançados da USAT tem mestrados em estudos internacionais, em política exterior, né, em arte, pensamento e cultura, e também um doutorado em estudos americanos. Quer dizer, só o Instituto, né, de Estudos Avançados da Universidade de Santiago já vai poder trazer uma parceria importante de, por exemplo, professores estarem vindo, né, também compartilhando classes com o programa de mestrado da nossa universidade, e também fazendo cotutoria, fazendo orientação de projetos de dissertação em comum, ou seja, é uma parceria que tende a ser longa e bastante significativa, principalmente na produção da pesquisa, né, para a nossa instituição. Quando falamos de parcerias institucionais, internacionais da UNILA, vale lembrar também que existe uma união de universidades latino-americanas e a UNILA foi incluída nesta associação, nesta união? Exatamente, a UDUAL, né, que essa seria uma rede, uma organização internacional que possui mais de 200 instituições universitárias da América Latina em rede, né, e nós fomos, não só formalizamos esse vínculo com a UDUAL, como fomos eleitos, né, a vice-presidente para a região do Brasil. Então a UNILA ela é uma instituição recente e em geral, para que as instituições possam ingressar nessas redes, precisa cumprir vários critérios, né? Um certo tempo de existência, um número de alunos, mas tanto as outras universidades quanto essas organizações internacionais voltadas para a região avaliam que a nossa instituição ela nasce como uma vocação diferenciada e entendem, né, que a UNILA faz uma excepcionalidade para a nossa instituição, permitindo que a gente formalize já o convênio, embora a gente tenha apenas 3 anos de existência. Então, esse é um dado inovador, porque, em geral, instituições tão recentes, tão jovens, né, não conseguem formalizar acordos com instituições tão consolidadas, né, ou mesmo participar de redes dessa importância. Então, nossa área internacional tem feito esforços para também fazer com que a instituição seja reconhecida pela sua especificidade na América Latina. Isso que você comentou, inclusive, apenas 3 anos de história da UNILA. Eu particularmente até acreditava que era mais, que a UNILA estava presente há mais tempo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Gisele, na última vez que você participou, inclusive, conosco aqui na CBN Foz, você comentou de um assunto até um tanto desagradável, uma questão aí de alunos da UNILA que sofreram, um aluno especificamente, que sofreu um caso de agressão. Como é que está essa questão do relacionamento da UNILA com a comunidade? Foram realizadas ações até de sensibilização? Como é que vocês vêm trabalhando todo esse caso também? Esse é um dado que nos entristece, né? De fato, a UNILA, formalmente, ela está cumprindo 3 anos, porque a lei de criação é de 2010, janeiro de 2010. Mas houve uma comissão de implantação que iniciou seus trabalhos desde 2008, né? Eu mesmo cheguei para trabalhar na UNILA em 2009, no segundo semestre de 2009. Então, trabalho mesmo de implantação ele começou bem antes da formalização da lei, né? E a região, principalmente a cidade de Foz do Iguaçu, a gente precisa criar uma agenda positiva com a mídia, né, com os atores locais, para explicar melhor qual é a função e a finalidade da nossa instituição. Porque ela é uma instituição vocacionada para a América Latina. E só tem razão de ser, né, se nós tivermos um conjunto, uma diversidade de estudantes que sejam provenientes também de outros países, né? Então, essa diversidade cultural que a UNILA tem na sua essência, é claro que às vezes promove um certo impacto na região. As pessoas é um processo, né, de compreensão por que estrangeiros estão vindo e participando da cidade e cada vez mais presentes, né, na cidade de Foz do Iguaçu. Agora a gente tem que, primeiro, a estratégia é demonstrar a finalidade da nossa instituição e por isso que a parceria na mídia, né, é extremamente importante. E nesse sentido a gente agradece, a CBN está sempre aberta para que a gente possa levar a público esse conhecimento, mas também fazer parcerias com órgãos do Estado estratégicos que ajudem a gente a reverter um processo de compreensão, de um carimbo que deram estudantes da UNILA que não é verdadeiro, né? Então a parceria com a Defensoria Pública da União e no futuro com outras instituições aqui do Estado tem por objetivo também promover ações, palestras que expliquem, né, não só os direitos dos estrangeiros, mas possam trazer a sociedade para dentro da nossa instituição para conhecer os nossos projetos e conhecer a diversidade dos nossos alunos e a riqueza que esses estudantes podem trazer para a nossa região. A gente não pode esquecer que também a UNILA ela vai significar, ela tem por objetivo aí atingir um patamar de 10 mil estudantes. Isso vai trazer para a região novos professores, né, novos técnicos, servidores trabalhando, que são também consumidores, né, que também serão cidadãos exigindo novas estruturas da própria cidade. Ou seja, um desenvolvimento local vai ser resultado direto da ação da UNILA na região. Vai trazer desenvolvimento porque, no mínimo, são mais pessoas consumindo, mas também, não só em termos de consumo, né, são pessoas que vão passar a exigir ações, né, em prol da sua própria cidadania. Então, vamos exigir, por exemplo, o respeito aos direitos humanos, né, que não se discrimine estrangeiros, melhorias nas condições públicas, por exemplo, seja na área da saúde ou na infraestrutura. Quer dizer, é um coletivo de pessoas que vai ajudar ao crescimento da cidade, seja porque está aqui, né, convivendo na região, seja porque vai também, através de ações de cidadania, exigir melhores serviços públicos, por exemplo. Então, nós temos que sensibilizar a sociedade que essa vinda, ela não é negativa, muito pelo contrário, né? É uma instituição universitária que vai trazer um desenvolvimento local bastante significativo para todos nós. Eu coloco aqui, inclusive, o meu próprio testemunho com relação à UNILA. Eu acredito particularmente, eu me sinto, inclusive, honrado de que a cidade de Foz do Iguaçu, a cidade onde eu vivo, tenha recebido um projeto de tamanha envergadura como esta Universidade Federal, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Professora Gisele Ricobon, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e agradeço bastante aos ouvintes e à CBN mais uma vez. Muito obrigada.